10 horas e 36 minutos. Vou até pedir ao nosso operador Edilson José que coloque aqui a trilha de Copa do Mundo no fundo, porque vamos falar a respeito de Copa e sobre um assunto bastante especial também. Afinal, temos uma seleção hospedada aqui em Foz do Iguaçu, a seleção da Coreia do Sul, que joga sua segunda partida agora no domingo, com transmissão aqui também pela CBN em cbnfoz.com.br e no AM em 1320. E para falar a respeito da estada da Coreia do Sul aqui na cidade de Foz do Iguaçu, eu recebo neste momento ele que foi o articulador dessa candidatura de Foz do Iguaçu para receber uma seleção durante a Copa do Mundo, Gilmar Piola, superintendente de comunicação social de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E vejo que você está até com a credencial ali de acesso ao centro de treinamento da Coreia do Sul, ou seja, estava lá agora há pouco? Estava. Mas o treino agora está fechado para a imprensa, para todo mundo, inclusive para nós. Então aproveitei para vir aqui dar entrevista e coincidentemente estou com o crachá ainda pendurado aqui no pescoço. É um treino secreto, completamente secreto mesmo. Os coreanos aí preparando as armas para a segunda partida. Nem a imprensa coreana está tendo acesso. Principalmente eles, né, que são interessados, aí, assim com como certeza. Nós, né? A Coreia do Sul aqui na cidade de Foz do Iguaçu vem rendendo bastante dividendos, inclusive nós estamos verificando ontem, essa semana agora nós conversávamos com Adélio Demeterco, que é gerente lá da concessionária Cataratas SL, e nos comentava que inclusive a imprensa coreana fazendo flashes ao vivo, todos os dias lá das Cataratas do Iguaçu, falando a respeito de Foz do Iguaçu, da seleção da Coreia do Sul, ou seja, é uma exposição tremenda na mídia lá na Ásia, né? É, uma mídia extraordinária. As principais emissoras de televisão da Coreia estão fazendo ao vivo todo dia das Cataratas do Iguaçu, né? Isso rende uma mídia espontânea que nós consideramos assim, fantástica para Foz do Iguaçu. E não só na Coreia, né? Tá rendendo muita mídia na China, em todo o continente asiático ali. Está rendendo também para as agências de notícias da Europa, dos Estados Unidos, enfim, Foz do Iguaçu acho que é um dos destinos turísticos brasileiros, neste momento que está mais conquistando mídia espontânea por conta da Copa do Mundo, né? E por conta também de ter sido escolhida como centro de treinamento de seleções pela Coreia do Sul. Isso está dando uma visibilidade muito grande para a nossa cidade, né? Eu cheguei a falar ontem com alguns jornalistas que estavam lá cobrindo o treino da Coreia do Sul que nós não somos a 13ª cidade da Copa. Em termos de visitação de turistas estrangeiros, nós devemos superar muitas cidades que hoje são sede de 3 jogos da Copa, né? Porque essas cidades vão receber lá 10, 15 mil turistas estrangeiros para cada jogo durante a Copa. E nós vamos receber muito mais do que isso nesses 2 meses aí de junho e julho, que são os meses que os turistas estrangeiros vêm para cá para assistir os jogos do Mundial e aproveitam também nos dias de folga das suas seleções favoritas para visitar as nossas Cataratas do Iguaçu. E podemos até falar com relação a Curitiba, né? Porque Curitiba recebe 4 jogos da Copa do Mundo. Infelizmente, Curitiba acabou levando o azar. Vamos analisar bem, né? São 4 jogos ali em Curitiba. O primeiro não dá nem para considerar muito, que foi Irã e Nigéria. Em termos futebolísticos, foi um jogo muito ruim, mas, enfim, 39 mil pessoas presentes lá na Arena da Baixada. Hoje teremos Equador e Honduras. E desses 39 mil, acho que não tinha 10 mil estrangeiros. Esse ponto que eu ia colocar, realmente torcidas muito pequenas. Hoje temos Equador e Honduras. Equador com uma torcida um pouquinho mais numerosa, mas Honduras com não tantos torcedores assim. Nesse contexto, Foz do Iguaçu realmente vem se destacando. Recebemos agora há pouco aqui estatísticas do Parque Nacional do Iguaçu, apontando que das 32 nações representadas na Copa do Mundo, pelo menos 30 já enviaram visitantes ao Parque Nacional do Iguaçu nesse período de junho. Ou seja, se podemos falar algo de legado até turístico para Foz do Iguaçu na Copa do Mundo, já começamos a colher vários frutos, né? O grande legado, obviamente, que não é isso. É a divulgação, é a projeção da imagem, de uma imagem positiva de Foz do Iguaçu no Brasil e no exterior. Mas também na Copa nós estamos colhendo aí bons resultados. Tanto é que o crescimento do número de visitantes estrangeiros nesses 2 meses vai ser da ordem de 60%, 70%. Tem sido até agora, mas eu acredito que os números vão fechar com um resultado melhor ainda, né? Porque após a Copa,

Tá? Estamos em negociação com as companhias aéreas, mesmo com essa pista hoje curta que nós temos, que é 2.200 metros, estamos em negociação para expandir a oferta de voos internacionais. Acreditamos que poderemos ter nos próximos 6 meses aí, pelo menos mais uns 2 a 3 voos internacionais no nosso aeroporto, né? Mas o digamos assim, Guilherme, o pulo do gato mesmo é com a construção de uma nova pista paralela atual, que é aquele projeto que nós estamos tocando em parceria com a Infraero, que depende agora de licenciamento ambiental, para viabilizarmos a inclusão desse projeto no programa de aceleração do crescimento dos aeroportos regionais. Tem verba disponível, o PAC dos aeroportos regionais tem muito dinheiro e não tem projeto. É por isso que nós estamos correndo para tentar viabilizar essas licenças, porque os projetos estão em fase bem adiantada, para que possamos apresentar a Infraero e incluir no PAC dos aeroportos regionais antes do final do ano, para que em 2015 já de repente possamos ter o início das obras. Nesse aspecto é importante destacar também que foi feita por parte da Prefeitura já o decreto de utilidade pública da área necessária para a nova pista. E o prefeito Reni, dias atrás, também já decretou a desapropriação dessa área. Eu acredito que com esses instrumentos nós temos condições agora de, nos próximos 6 meses, trabalhar nessa inclusão no PAC dos aeroportos regionais. Estou conversando aqui na CBN com Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e também superintendente de comunicação social da usina de Itaipu. Falamos aqui a respeito aí do legado esportivo também, né? Esse campo do Flamenguinho, esse centro de treinamento ali no estádio Pedro Basso vai ficar para a população. Eu estive lá acompanhando algumas das atividades da Coreia do Sul, ressalto que realmente ficou um trabalho muito bom, muito bonito. E para quem está nos ouvindo aí, você que está acompanhando a programação da CBN e assiste também a Copa do Mundo, os jogos da Copa do Mundo, pense no gramado, nos estádios que estão sediando a Copa e tenha certeza, aqui em Foz do Iguaçu temos inclusive um dos 3 melhores gramados do país, segundo a avaliação dos próprios inspetores da FIFA? Exatamente. Agora de manhã eu participei de uma reunião com o team manager da Coreia do Sul, que é o Ilk Park, com o nosso diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek. O Ilk não conhecia o Samek e pediu uma conversa rápida com o Samek para agradecer também o apoio de Itaipu para a viabilização do centro de treinamento. E o Ilk falou com todas, em bom coreano, claro, falou para o Samek que o nosso campo aqui do estádio Pedro Basso está melhor que o campo que eles jogaram com a Rússia lá na Arena Pantanal. Ele elogiou todas as estruturas, disse que o campo está muito bem para treinamento. Por eles, se eles pudessem jogar nesse campo, eles jogariam, porque disse que o campo ficou muito bom, né? Nós seguimos o regulamento da FIFA, fizemos um bom projeto, aprovamos, tivemos uma boa consultoria, uma boa assessoria. Até hoje o agrônomo responsável pelo campo continua acompanhando. Tem uma equipe técnica também da FIFA, que é a Campanelli, lá de São Paulo, que também está nos acompanhando. Após cada treinamento é feito um trabalho, né, de manutenção no campo. A seleção da Coreia do Sul está tendo um dos melhores gramados hoje de centros de treinamento para se preparar para os jogos. E estamos na expectativa agora, como iguaçuenses, temos que torcer pela Coreia no domingo contra a Argélia em Porto Alegre, e depois, fechando essa primeira fase, o último jogo com a Bélgica em São Paulo, no Itaquerão. Vamos torcer pela classificação da seleção da Coreia do Sul, porque quanto mais tempo a seleção da Coreia do Sul permanecer na nossa cidade, mais ela ajudará Foz do Iguaçu, o nosso destino Iguaçu, na projeção de imagem positiva, de mídia espontânea, não só na Coreia, mas em todo o mundo. E com certeza, todos aqui na torcida pela Coreia do Sul, nessa Copa do Mundo, na torcida por Foz do Iguaçu também, né, nessa Copa do Mundo. A Coreia do Iguaçu é Foz nessa Copa. Exatamente, né? Estamos vestindo a camisa da Coreia aqui na cidade de Foz. Gilmar Piola, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Eu que agradeço, o apoio da CBN, a cobertura que a CBN está dando local e nacionalmente aí para a equipe da Coreia aqui na nossa cidade, não só para, né, neste momento agora da Copa do Mundo, mas nessa agenda positiva, né, de fatos positivos que acontecem na nossa cidade, são repercutidos através da CBN, na rede nacional, todas as emissoras CBN no Brasil inteiro. Né. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. Conversa com Gilmar Piola, que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site, cbnfoz.com.br. Abre intervalo, daqui a pouco, repórter CBN.